quer, nem preciso me apresentar. Quem tá ligado no que é, sabe bem. 1, 2, 1, tá no ar, tá na veia, tá nos becos, tá nos olhos do considerado. 1, 2, 1, que tá no estalo do três furos. 1, 2, 1, se encontra até na ponta lá do baseado. Negão sentado com a morte, meio desligado. Aí o cabrito mete o cano na sua cara. Puxou o tapete de mais um chegado. Sem assunto aqui, vamos aí. Você mais dois no beco de cima. Os cano nem vai ali. Vai aí que eu fico aqui, casinha é moguela, eu tô sozinho grilado, encostado no muro, uma mão no beco, outra no dois janelas. Opalão, rebaixado, apagado na escuridão, tô meio ninja e tipo naquela. Essa cena nunca foi certa, parece os bichos cabuloso, de aba reta. Sei não, eu boto fé na minha bicicleta, dou perdido, espalhado no meio dos barracos. Na sequência eu tô aí, de boréstia no meio da rua. Tá parecendo que amanhã ainda vou ver o sol. Trocar de horário com a lua, vai vendo aí, essa é minha planaltina. Bem-vindos ao Pombal, quem assiste o barra, tá ligado que aqui é mafal. Cabrito paga assim, com seu próprio fim. Aí, aqui quem fala é o neguinho. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Peraí, na maior, continuo o meu trajeto. Vejo pistola, vejo pose, vejo tiro de cano cerrado na cara dos doutores, eis a nossa vez. Do PB até a 2, todo mundo igualzinho chinês. Vou vendo quem vem, vou vendo quem vai, a pilantragem continua. Eu a vítima, ou então a cabritagem, a prostituta. A lei da rua é desse jeito mesmo. Em madrugada, a companheira dos camaradas esconde minha cara, o brilho da lua reflete o meu cordão de prato. 381 tá no mocó e quem vacila cai na bala aí. Aqui não existe nada, não sei de nada. Que quadrada, que bocada, cê tá louco, é? Cês que vem pisar no calo da rapaziada. Ô goela, tem que saber entrar e sair, senão o pescoço fica por aqui. Sempre foi assim, aê. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Moleque corre pro meio do beco, estreito, sai no pinote, porque o cu vomitou as marmitas de mela. Que merda, ó o bop, ó, desajeitou todos os parangolê. Se me pegar quando eu sair, eu vou buscar você. Será que eu paro? Nem dá, eu tô achando que dá pra trocar. Melhor pensar direito, pensei, me esquivei, tipo um gato em cima do muro. No escuro é só mais um neguinho, vira e mexe, vocês tentam, mas aí, qual que é a sua? Não tá cansado dos perdidos no meio da rua? Viatura, desacerto, forjamento, espancamento. Aí filho da puta, não se ligou que tenho imagem, semelhança ao criador. Ideia de valor, é ideia de valor, na humildade aí. Sorriso é tiro, irmandade, não dou vacilo pra filho da puta de casa. Me forja flagrante me colocar atrás das grades, depois de 18 anos de sofrimento aí. Eu quero é liberdade. Guindarte 121, sou Nego Érico. O que é certo, é o começo do fim aí. Palavras do neguinho. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim. Mas peraí, aqui, quem fala é o neguinho. Nas profundezas da maldade, onde cabrito morre assim.